Vamos falar da chave número 11. É a evangelização mundial, mesmo com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Vocês sabem a origem disto, né? O apóstolo Paulo escreveu: a letra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, não se deve interpretar a Escritura Sagrada assim pelo teor literal. Não, é preciso ver o espírito da mensagem, não apenas aquilo que está escrito, porque muitas vezes a letra mata. Vamos então pelo espírito que vivifica. Apresentar do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, exatamente a chave 11ª. E aqui estamos nós na chave 11, a evangelização mundial. O que foi que Jesus disse, hein? Vamos recordar, para ver se isto se cumpriu. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Meu evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Muita gente pensava, pela letra que mata, que este fim era o fim do mundo, que o mundo ia acabar e ninguém ia sobreviver. Mas a LBV já esclareceu: não é o fim do mundo, do planeta. Ele vai continuar, apenas os inquilinos desagradáveis é que vão ser despejados para o absinto, o caminhão do lixo. O lixo atrai o lixo, não é nada demais. O mundo destruído por causa de maus inquilinos, então você tem uma casa e tem um inquilino porco, por causa do inquilino porco você destrói uma casa? Claro que não. Você despeja o inquilino porco, limpa a casa e fica uma beleza. É o que Deus vai fazer com este planeta. Mas vemos tudo isso confirmado no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o meu Evangelho seja pregado a todas as nações. Que Evangelho? Não é só o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho moderno, que é o Apocalipse, livro que é de Jesus, segundo o evangelista profeta. João foi apenas o médium vidente e psicógrafo, intuitivo, audiente, mas a obra é de Jesus. Tanto que o próprio Apocalipse diz: revelação de Jesus que Deus lhe deu. E Apocalipse é uma palavra grega, apocalipse quer dizer revelação. Mas a maioria não sabia que o Apocalipse é o Evangelho moderno. Por isso a LBV repete: quem não sabe Apocalipse já não sabe mais o Evangelho. Mas enfim, a profecia de Jesus está começando a se cumprir agora. Embora de forma incompleta pelo critério divino, a Bíblia é pregada em todo o mundo. As chamadas missões evangélicas já podem dar volta ao mundo como as missões católicas. E isso está sendo feito. Mas o coroamento desse trabalho gigantesco só virá com o cumprimento real da previsão do profeta Isaías, como lemos em seu livro, capítulo 54, versículo 13. E todos serão ensinados por Deus. É o próprio Jesus quem diz no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 41 a 45. Murmuravam os judeus contra o Cristo porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse aí Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, portanto, pode ele dizer: eu desci do céu? Mas Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro do profeta Isaías. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, o Cristo. Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra mais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. Esta profecia é importantíssima para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esta profecia estabelece a diferença entre a pregação das religiões humanas, isto é, a Bíblia ensinada ao pé da letra que mata, e a pregação da religião divina, sob a égide do Paráclito, ou Espírito da Verdade, libertada dos ensinos de mestres, entre aspas, gurus de todos os matizes. Agora todos podem entender a razão do desígnio divino de trazer ao plano terrestre a religião de Deus, cujo fundamento é o novo mandamento revelado pela LBV. Thank you. daí a criação do céu, centro espiritual universalista, que está situado na posição neutra do próprio Cristo, acima de todos os sectarismos suicidas. Na grande transição deste fim de ciclo, o Espiritismo codificado por Allan Kardec, o genuíno, o autêntico, aquele que eu conheci, esse Espiritismo é a ciência do cristianismo do Cristo, que é para o nosso planeta a redenção da humanidade. Kardec nunca se colocou acima de Jesus e até hoje não deseja positivamente, decididamente, declaradamente, não deseja o Espiritismo acima do divino cristianismo do Cristo. Exatamente por isso o próprio codificador afirmou: o Espiritismo é uma ciência, não uma religião. Mas não foi apenas Allan Kardec a dizer que o Espiritismo não é religião, é uma ciência. Também Flammarion, um dos maiores sábios do mundo. Este Flammarion, grande astrônomo, no discurso à beira do túmulo de Allan Kardec, proferiu esta sentença. Prestem atenção, o Espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência. E uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. E continua Flammarion dizendo: passou o tempo dos dogmas, a natureza abrange todo o universo, e o próprio Deus, feito outrora a imagem do homem, a moderna metafísica não o pode considerar senão como um espírito na natureza. E ainda continua Flammarion: o sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Senhores, não há milagres. Doravante o mundo é regido pela ciência. Em nenhuma época da história a ciência desdobrou ante o olhar espantado do homem tão grandiosos horizontes. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Flammarion é um sábio, um dos pioneiros do Espiritismo no mundo. Era médium e trabalhava com o próprio Allan Kardec. E todos serão ensinados por Deus. Termina assim esta chave 11ª do meu livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Então, Deus está presente.